Tô com medo de falhar, mas por que será? Minha avó no celular, filho, como que cê tá? Como vão os estudos, como vai a namorada? Sigo um vagabundo que nunca mantém nada. Decepção é apelido, sempre sendo imaturo. Impossível ter crescido e seguir sem um futuro. Eu não te culpo por querer largar o peso. Não fiquei surpreso porque eu faria o mesmo. As coisas mudam pra caralho e isso eu já sei. No ano passado eu tava bem, agora eu já nem sei. Já faz mais de mês que eu não vejo os meus amigos. Mal saio de casa e ninguém quer nada comigo. Que saudade do tempo da escola. Jogar conversa fora, sair a qualquer hora. Tá foda, moleque, os parceiros tão sumindo. Se toca, repete, todo mundo tá saindo. Que saudade do tempo da escola. Jogar conversa fora, sair a qualquer hora. Tá foda, moleque, os parceiros tão sumindo. Se toca, repete, todo mundo tá saindo. Tem quem diga que eu vacilei quando eu deixei você pra trás. Tem quem diga que eu fracassei quando eu deixei você escapar de mim. Tem quem diga que eu vacilei quando eu deixei você pra trás. Tem quem diga que eu fracassei quando eu deixei você escapar. Tô ficando velho pra ficar perdendo sempre. A vida segue em frente e olha o que ficou da gente. O que restou do nosso amor é isso que me fode. Só uma foto polaroid pra lembrar que eu tinha sorte. Que saudade.